pobre. Na mais querida da cidade. Tem planos de saúde que não deixa você escolher. Conheça então o Plano Livre Santa Casa Saúde. Aqui você é livre para escolher um plano completo com apartamento ou enfermaria, com hospital, exames e consultórios da Santa Casa Saúde. Ou escolher mais opções da rede credenciada no Vale e Litoral. Plano Livre. Saiba mais em uma corretora credenciada ou no site planosantacasasaude.com. O plano que funciona quando você precisa. Quer pintar sua casa ou sua empresa? Venha para JF Tintas. Nossa equipe está pronta para lhe atender, respeitando os decretos de saúde, trabalhando com todas as prevenções e cuidados com distanciamento, local higienizado, uso de máscaras e álcool em gel espalhados por toda a loja. A JF Tintas é a única loja em Taubaté que tem espaço exclusivo da Suvinil, com atendimento diferenciado e exclusivo. Avenida Faria Lima 370. Fone e UAS 3621-1943. Conheça em Tremembé a Conto Coffee, equipamentos de alta tecnologia e o melhor café expresso da região. Agende a sua visita com Paulo Couto do Café. WhatsApp 97409-9888. Conto Coffee, muito mais que café expresso. No novo tempo, apesar de castigo, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos para nos socorrer. No novo tempo, apesar do perigo, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos à luta para sobreviver. Até o dia 16 de agosto. Toda a população de São Paulo com mais de 18 anos estará vacinada com pelo menos uma dose. Será um novo tempo para todos nós. Para saber quando vai ser a sua vez de se vacinar, acesse vacinajá.sp.gov.br. Governo do Estado de São Paulo. Trabalho e respeito por você. Um novo tempo. Chegou o Dia dos Pais no Carrefour com muita economia. Veja as ofertas imperdíveis que preparamos para você presentear o seu herói. Ele merece. Confira. Smartphone Moto G 20, 64 GB em 24 vezes sem juros, de R$ 59,90 no plano e controle. E cartão Carrefour. Smart TV 50 polegadas 4K Philco em 24 vezes sem juros, de R$ 109,90 no cartão Carrefour. Ofertas válidas até 8 de agosto, enquanto durarem os estoques. Carrefour, todos merecem o melhor. Horário nobre. Na mais querida da cidade. Tudo moda. A mão na marca. Fala, Café, de volta com a Blitz Metropolitana, que hoje está rolando bem aqui no Dudu Modas. Olha, estamos aqui no coração da cidade, bem aqui na rua Doutor Silva Barros, número 332. É a inauguração da segunda loja Dudu Modas aqui em Taubaté. Gente, não perde não, porque está rolando muita oferta e promoção de inauguração. Atenção, você mulher que é apaixonada por roupas, né? Tem que ser maluquinha por roupas, então corre aqui para Dudu Modas, porque sim, oferta está tendo e promoção também, viu? Tem cropped de manga longa R$25, bores de calor R$20, calças de a partir de R$50, gente. Short jeans, acredite, R$40. É muita oferta e promoção. Então vem conferir de pertinho aqui na rua Doutor Silva Barros 338. Olha, são dois endereços para melhor atender você. Tem também na Praça Doutor Eusébio, Câmara Leal, 1009, box 52. Vem ali no Shopping Popular. Ah, garoto. É. Promoção e oferta tá tendo e sorteio também, hein? Ó, é a última chamada para você participar do sorteio que aqui tá rolando, tá? É um lindo cropped de calor. Para você participar é fácil. Só manda seu nome completo, bairro e cidade de onde está falando para esse WhatsApp. 12-982-67-5944. É, essa é a Blitz Metropolitana, aqui, na mais querida da cidade. Metropolitana. Da Blitz para o jornalismo. A sua informação, Aline Miliaki. Olá, ouvinte da Rede Metropolitana, e pelo segundo dia consecutivo, Pindamonhangaba não registra casos fatais pelo coronavírus, segundo informa o boletim da Vigilância Epidemiológica desta última quarta-feira. Sendo assim, permanece o resultado anterior, que totaliza 407 óbitos. Segundo o relatório, foram confirmados 24 novos casos e 49 recuperados. No total, 18.111 moradores de Pindamonhangaba testaram positivo para a Covid-19. As UTIs públicas estão com ocupação de 53%, as particulares com ocupação de 42% e a enfermaria com ocupação de 35%, somando assim os leitos públicos e particulares. O número total de doses de vacinas aplicadas está em 133.340 doses, sendo as primeiras, segundas e as doses únicas. A Secretaria de Saúde alerta a população para que procure os gripados em caso de sintomas de Covid-19 para um tratamento imediato. Aline Miaki, Rede Metropolitana, a mais querida da cidade. Obrigado, Aline Miaki. 3:07, a gente está falando de sonho hoje. Então. Oi, Maurício. Boa tarde, Kleber, Maurício de Taubaté. Kleber, meu sonho é, na verdade, realizar um sonho da minha mãe. Que ela tem um sonho, desejo de morar na roça. Que gostoso. Então, isso se tornou um sonho pra mim. É conseguir comprar uma chácara na roça e levar ela pra morar comigo na roça, criar galinha, porco. Esse é meu sonho. E, de alguma forma, eu tenho certeza que um dia eu vou realizar esse sonho. A pergunta é, o que você está fazendo, né? O que, que a gente está fazendo para realizar os nossos sonhos? Não, já falo já do meu sonho. Eu falei a verdade. O meu sonho é... É que tem gente perguntando aqui. Meu sonho é esse, gente. Falar com vocês. Né? É muito bacana. E faz bem demais. Obrigado. A senhora acaba de realizar mais um pouquinho do meu sonho. E esse sonho de me conhecer, considere-se realizado. Vamos realizar ele. Horário nobre. Música e informação. Quem chega com o sol, traz o abraço da mãe. Família na mesa é mais amor, carinho de pai, mãe e irmão. A magia do leite é o sabor, de um queijo fresquinho, manteiga no pão. Família na mesa é só amor, receita gostosa do coração. Nada melhor do que estar em sua companhia, você. Rastreamento e proteção veicular. Rastreie seu veículo de onde estiver via aplicativo, diretamente do seu celular. Proteção veicular com indenização 100% da tabela FIP. Venha nos fazer uma visita. Avenida Dom Pedro I, 3661. Ou na Avenida Faria Lima, 688. Ou ligue 12-3411-6581. Planos de rastreamento mais aplicativo a partir de R$40 mensais. Vem pra TechTrack. Atenção, exército de batom. Chegou a hora de cuidar do seu ar-condicionado. É nessa época de inverno que as bactérias se proliferam. Faça uma manutenção na Projeta Ar-Condicionado. Você vai respirar melhor. Ligue e confira. 3631-5491. E WhatsApp 981-232986. Rua Santos Dumont, 102, Taubaté. Com a Projeta. A bactéria do seu ar-condicionado já era. André da Reciclagem está superando quando o assunto é compra de tudo que você recicla, desde o óleo de cozinha, garrafa PET, alumínio, tudo. E pagando o melhor preço da cidade. Também vendemos jornais para seu PET com preço top. Atendimento diferenciado, balanças regularizadas. Aqui no André da Reciclagem, tudo tem seu valor. Então recicle e traga para o André. Vendemos jornais para seu PET. Na Avenida Imaculada Conceição 1090. WhatsApp 99799-1971. A melhor promoção da região está de volta em Taubaté e com prêmio em dobro. O posto Petroval e o posto Humaitá vão sortear um carro, uma moto zero quilômetro. São dois cupons sorteados. Abasteça e garanta já o seu cupom. O sorteio acontece no dia 7 de agosto às 15 horas. Combustível com qualidade BR. E você ainda tem a chance de ganhar um carro ou uma moto zero quilômetro. Posto Petroval e posto Humaitá. Qualidade que faz toda a diferença. Então, depois dessa canção, dessa bela canção que nós vamos ouvir agora, a gente vai trazer o nome do ganhador. tá bom? Hoje quem escolheu foi a Edneia, viu? A Thalita não tava aqui, a Edneia veio e seu dedão lá escolheu aqui. O ganhador do salgado da Que Delícia, em Taubaté e também da Quituteria Brasil, em Guaratinguetá. Gente, o seu sonho não é dessa maneira? A Débora disse, tantos outros aqui disse que a gente conseguiu ler alguns. Ai, Capelita, eu não gosto de fazer planos, eu não gosto de fazer isso. Eu simplesmente deixo a vida me levar. Horário Nobre, Metropolitana.